Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! Estamos começando mais um podcast Whatever. Hoje quem tá aqui sob o comando da bancada sou eu, Moura. Vamos bater um papo hoje sobre uma das mais clássicas sagas dos quadrinhos. E junto comigo aqui tem o senhor Luiz Carlos Modeste. Marvel, grande Marvel. Se eu me chamasse Marvel, mas gritasse Shazam, seria da DC. Bebesse foi. Tá aqui porque bebesse, né? Temos o senhor Marcelo Soares. Ah, eu só quero um pouquinho de acesso. E o nosso galã latino, Romenick Zedek. É, sei lá que eu falo pra começar. Eu não quero mais ver falar em você! Você é página virada. Então a gente vai falar de uma história que é um clássico, assim, uma das coisas mais bem escritas da história dos quadrinhos mundiais, que é a saga DC vs Marvel, O Conflito do Século. Uma saga que reuniu os personagens da Marvel e da DC numa grande batalha pela sobrevivência de um dos universos. Encontros da Marvel e da DC já aconteciam, acho que desde os anos 80, né? Acho que eu tinha tido alguns encontros lá naquelas histórias bem antigas, Superman e Homem-Aranha, Superman e Hulk e tal, e não era uma novidade, né? Tinha tido até o projeto do Vingadores da Liga da Justiça, que não foi lançado na época, foi lançado anos depois. Eu não tenho certeza de como foi o acordo, mas eu acho que nos anos 90, né, com popularidade da Image, aquele sucesso de caras lutando e se confrontando pra toda hora, acho que a DC e a Marvel em algum momento deve ter pensado, não, vamos aproveitar e pegar nossos personagens e fazer um confronto, né? Até porque nos anos 90 era uma época de grandes jogos de batalha, de luta, como Mortal Kombat, né, Street Fighter, tal, o videogame ali de Street, né, de luta, tava muito na moda, assim, então acho que isso aí influenciou de alguma forma eles a resolverem, vamos juntar, vamos fazer o óbvio, né? Vamos juntar nossos heróis, criar uma história qualquer e botar eles pra se empurrar e o público vai decidir quem é o vencedor. É, e bota a história qualquer nisso, né? Porque a trama da história é que dois gigantes adormecidos, um que era, representava o dois Transformers, né? Um representava o universo Marvel e o outro representava o universo DC, eles despertavam, segundo a história, no Big Bang, quando houve a explosão, surgiram dois universos e não um só. E eles eram representados por esses gigantes que eles acordavam, percebiam a existência de um do outro e iam se degladiar até que um dos universos perecesse. Nada mais natural quando você percebe que você tem um irmão e sai dando porrada nele, né? É, seu irmão é um Transformer, né? Você é vermelho, ele é azul, né? Cara, sinal que é pra vocês lutarem. A partir desse princípio, Romenick Zedek, qual a sua opinião até agora? Cara. Posso salientar que o Romenick nunca leu a revista, então ele tá aqui de orelha da história. É. Eu tô gostando. Essa história promete, hein? Se não me engano, os gigantes lá resolvem botar a pendência da forma mais street Mortal Kombat possível, né? Cada gigante escolheu uma seleção de campeões do seu respectivo universo. Eles iam cair na porrada, né? O universo que ganhasse sobrevivia todo mundo. O universo que tivesse o maior número de vencedores na luta, né? Tipo, critério super criterioso, sobreviveria, né? Que se comecem os torneios, né? Os personagens da Marvel e da DC, eles são, tipo, capturados por uma luz. E toda vez que eles são atingidos por essa luz, eles vão parar no outro universo, né? Então tem, tipo, os X-Men lutando com o Fanático, chega a luz, bate no Fanático, o Fanático é teletransportado pro universo DC e vai lutar com o Super-Homem. Essas coisas assim, um roteiro cheio de lógica, cheio de profundidade. Antes da minissérie em si, né, que foram, teve uma edição especial que foi juntando Lanterna Verde e Surfista Prateado, como se eles coexistissem no mesmo universo, alguma coisa tipo assim, faz tempo que eu li, não tô lembrado. Era um enfrentando o vilão do outro, né, um enfrentando o Galactus, o outro enfrentando o Thanos. Quer dizer, eu misturei, eu acho, né, o Thanos e o Galactus são do mesmo universo. Acho que o Parallax, né, um enfrentando o Galactus e o outro enfrentando o Parallax. Eu acho que era, eu não tô lembrado, mas acho que era. Bem, no final disso tudo, tal, eles se reúnem, se conseguem lutar e tal, resolve a questão. E aí no final da história aparece num beco da cidade lá de, acho que Nova York, sei lá, Metrópolis, aparece dois mendigos perto de uma caixa, papelão gigante que tá emanando luz, assim, como se fosse explodir. E aí é a deixa pra o Marvel SDC, que é dessa caixa de energia que viria essa luz que o Moura falou aí, que sai puxando tudo. Na verdade, tem um personagem que daí foi criado especialmente pra isso, que é o Acesso, né? Que é um personagem que valia pros dois universos. Era um personagem compartilhado entre a Marvel e a DC. Ele chega nesse beco lá, encontra com o tal do Mendigo. O Mendigo explica pra ele isso que a gente explicou no início, que os dois irmãos cósmicos Transformers estão se degladiando e vai acontecer essa grande batalha. O Acesso, que até então não é Acesso, é um cara normal, ele também, ele se transforma num super-herói com a capacidade de viajar de um universo pro outro. E ganha ombreiras. Só seria melhor se os dois irmãos galácticos aí, Transformers, tivessem resolvido na dança. Verdade. Imagina, com o Faustão no meio, né? Ô, louco, bicho, é a dança dos gigantes Transformers. Tirar um racha de dança. Amarra os punhos e eles começam a dançar. O negócio é tão tosco que a Marvel ia descer criar esse personagem pra ser o Elo, né? O personagem que ia poder transitar entre os universos, que ia fazer tudo o que pudesse. E ele criou não só o Acesso, mas criou o anterior. O mendigo que fala pra o cara que ia se tornar o tal do Acesso é o tipo, é o Acesso, o primeiro Acesso. É o primeiro cara que era o guardião dessa energia cósmica dos gigantes lá. E que ele diz que esse novo mendigo é o que vai assumir o lugar. No momento lá que a caixa explode, um negócio assim, a energia toda contamina ele lá e ele acaba ganhando os poderes e tal. E começa a atuar tentando resolver a questão, né? Tentando descobrir qual a melhor forma de resolver essa questão. Ah, dá pra ver que vocês não conhecem muito do universo gigantes, né? Não deu muito spawn, né? Esse mendigo é o Cagliostro. Não, duh. Também vocês não sabem o que é o Cagliostro, mas tudo bem. Não, mas o mendigo é o Cagliostro aonde? Porque tem o Cagliostro, que é o mendigo que ensina o spawn o que, que é ser spawn. Ah, sim. É igualzinho esse mendigo que tá do lado do Acesso. Dá a impressão que os caras vão fazer o terceiro universo junto, Marvel DC vs Image. Seria da hora. Vale salientar que a Marvel fez confrontos, né, com a Image também. Teve umas sagas com... Oh, a DC também teve um monte, ó. É. Nesses casos, eles não faziam que eles eram de universos diferentes, né? Era tipo... Porque as histórias aquelas que a gente citou antes ali, do Super-Homem e Homem-Aranha e tal, lá dos anos 80, eles só faziam de conta que os personagens só nunca tinham se visto, mas eles viviam no mesmo universo. Esses confrontos, tipo Batman e Spawn e, sei lá, Super-Homem e Gen 13, eles eram como se eles vivessem no mesmo universo, eles só não se conheciam, assim. Homem-Aranha e Bedrock... Clássico, tá? O Homem-Aranha vai a Bedrock? O Homem-Aranha e os Flintstones? É, você vê. Seria maneiro. Cara, é que só o mestre lixo pode criar um personagem que é um adolescente do corpo do Coisa. Não, isso aí, na verdade, ele copiou de um desenho animado antigo, que era um adolescente do corpo do Coisa. Eu fui irônico, desculpa. Eu fui explicar, tem gente que não entende ironia. Mas vamos pro que interessa, então. Daí aconteceu a merda toda, os universos estavam lá se fudendo. O que aconteceu? Eles começaram as batalhas, né? Porque, coincidentemente, os dois irmãos gêmeos, né? Gigantes, Transformers do espaço, eles escolheram, coincidentemente, os personagens mais populares de cada universo pra se cair na porrada e decidir o futuro do universo. E o primeiro embate foi Thor versus Capitão Marvel. Numa luta de, sei lá, uma página, os dois caem de porrada num parque de diversões. E Marcelo Soares, como é que o nosso querido, quem vence a luta e quem é que, e como que vence a luta? Então, eu não lembro como é que termina, eu lembro que foi o Thor que venceu, mas como termina eu não lembro. O Thor controla quando o Billy Batson vai usar a mãe, a porca dele pra Shazam e dar um raio no outro cara. Ele se esqueceu que o sujeito que tava lutando com ele controla raios. Aí ele virou o Billy Batson e tomou no meio da cara uma roda gigante que ficou frio. Não, se não me engano, ele toma a roda gigante, porque ele mataria o Billy Batson se ele jogasse uma roda gigante na cabeça dele. Ele, se não me engano, é isso mesmo. O Capitão Marvel fica preso, né, durante a luta ele fica preso nas engrenagens da roda gigante. E tipo, se eu sou super forte, assim, se eu tenho a força do super-homem, o que, que eu penso? Eu tiro a roda gigante de cima de mim, ou eu me transformo no Billy Batson pra poder sair dali. Aí ele se transforma no Billy Batson, e graças à genialidade do Capitão Marvel, ele foi derrotado pelo Thor. Lembrando que o Thor é alienígena do Warren Ellis, do Deodato, com a martelo e correntes e peito nu. Anos 90 tinha muita coisa de drústula de personagem, né? É, os personagens eram referentes ao que eles eram na época, né? Cara, que lixo. E aí, suas opiniões então, senhores, sobre quem venceria a luta, então, Thor e Capitão Marvel? Cara, pra mim o Capitão Marvel venceria porque o Capitão Marvel ele tem a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, tem um Atlas, tem Zeus, tem um monte de gente lá pra ajudar ele, né, cara? O Thor só tem ele mesmo, só tem o martelo. Eu acho engraçado isso, né, que ele tem a sabedoria de Salomão e não sei o que, ele não usa porra nenhuma disso além de voar e dar porrada, né? Ah, eu vi o último desenho da DC, chega a ser vergonhoso o papel do Capitão Marvel, cara. Ah, sim. Ele é como se fosse um Flash, o moleque sem responsabilidade nem nada. Que é um corpo de adulto e uma cabeça de menino, né? Tipo, tem uma animação do Flashpoint. Eles estão lutando com o Aquaman e aí vai vindo ver um monstro pra atacar eles e ninguém consegue ver o que é. Aí o Aquaman diz pro Capitão Marvel daquele universo, né? Tipo, use a sabedoria de alemão. Tente saber quem esse ser que vem. Aí ele faz, não, você soltou o Kraken, eu não acredito. Tipo, ele faz referência à sabedoria de alemão. De alemão! Eu tava tentando pensar quem é o alemão do Big Brother? O Capitão BBB. Sabedoria de alemão, a velocidade de Fanny. A força do Kleber Bambam. Não, a sabedoria de Salomão. Agora, as novas animações e as novas histórias que são feitas, isso é pouco explorado, né? Tipo, o cara simplesmente deixa de lado isso. E nessa história do Marvel vs DC, até porque a história é uma página pra cada luta, praticamente, né? Então são poucos quadros, você é totalmente deixado de lado. Porque qual a sabedoria de um cara tão esperto como Salomão de deixar o menino se transformar no Billy Batson embaixo de uma roda gigante, né? Modeste, quem que ganha a luta? O Capitão Marvel ou o Thor? Quem deveria ganhar sempre desde o começo é o Thor, porque o Thor é muito foda. E o Thor nessa primeira era nem Deus, ele era alienígena, ele era fodão dos fodões. E ele era gato de peito nu, cabelo ao vento, quase um menino do Rio ali. E vem cá, esse seu Shogun aí, ele camufla? Camufla? O que é camufla? Camuflar, santa, esquece. O que é a pessoa que vai fazer a cirurgia do estômago? E aí, Romy, o que tu achou da luta? O que tu achou do embate? Cara, que lixo, é óbvio que eu vou falar que o Shazam ganha, né, porque... Vocês são tudo louco, não tem um personagem da DC que seja melhor que da Marvel. Não tem só um, tem todos, né, só tem todos personagens melhores da DC do que da Marvel. Mas enfim, fora que também eu sou fã do Shazam e do Fantasma, são meus dois heróis prediletos, então jamais eu vou dar o braço a torcer pro Thor. E fora que ele é um OVNI, cara, o que ele tem? O Thor pode fazer o quê? Puxar uma vaca com um raio de luz? Ele tem que ter um Shazam. Rapaz, ele controla o raio que controla o Shazam, velho. Que mano é raio que controla o Shazam? Ele puxa a vaca, faz círculo em milharal. Esse é o poder do cara, ele derrota o Shazam, não acredito. Pra mim, foi marmelada isso. E essas não eram nem as lutas decididas pelo público, vale salientar, né? Esqueci de citar, essa aqui foi escolhida pelos roteiristas. Isso aqui, eles se reuniram lá, Marvel e DC, botaram, cada um botou o seu pau na mesa e disse, ó, não, aqui quem ganha é tal. E agora vou dar minha opinião, temos aqui 2-1 pro Capitão Marvel. Eu acho que o Thor vence, porque o Thor tem um martelo, senta na cara de todo mundo e não tá nem aí. Então, martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do Tigrão. Filme chamado Old Boy, você sabe o que um martelo pode fazer. Sim. Se você já pregou um prego e acertou ele no dedo, você sabe o que um martelo pode fazer. Ui, adoro! Vamos para o segundo embate. Olha, eu vou dizer que a solução dele é pior do que a da roda gigante, já adianto pra você, Romenic, que é Namor versus Aquaman. E alguém aí lembra como é que essa luta é finalizada? Quem vence, como é que a luta é finalizada? É simples, é bem simples. O Namor, como o Namor é um mutante fodão desde o começo da Marvel, como qualquer personagem da Marvel, ele dá um pau no Aquaman, ainda mais no inútil do Aquaman. Só que o inútil do Aquaman tem aquela luta telepatia, e ele joga uma baleia em cima do Namor. Quer dizer, quem ganha a luta é o Free Willy. Meu Deus do céu. Sério isso, ele pula igual do Free Willy caindo em cima do Namor. É, vale salientar, assim, que as lutas, todas elas, basicamente, são encerradas de uma forma bem idiota, bem rápida, bem simples e sem muita lógica, né? Como essas duas que a gente falou. É, mas essa do Aquaman e do Namor, acho que é uma das piores. Acho que só perto do Wolverine e do Lobo. Cara, isso não é época de ouro, não. Cara, os roteiristas estavam inspirados. Foi tá nos anos 50, foi anos 90 mesmo? Você vai lendo aquilo esperando a hora que o super-homem vai casar o Jimmy Olsen com uma macaca. Ou com o Rick Jones com uma macaca. Ô, Romy, só pra você ter uma ideia, as Evoderas de Ouro, você sabe como é chamado a Era das Evoderas, né? É época de... De merda, é sério, não tô brincando, é Era de Merda. Não, tem outro nome. Cara, Comic Book Resource, tudo, cara. Eu vou chamar os 90 de época de merda. Era de merda. Não, isso daí é muita zoeira. Era de latão. É, se não me engano, é latão mesmo. Latão, as piores histórias que já escritas. Né? Você pega todas as revistas dos anos 90 e joga num latão de lixo, né? Exato, taca fogo. Saga do Clone, Mulher Maravilha de Jequitinha, Queda do Morcego, Superman Elétrico. Cara, até Superman hoje... Elétrico não é nada, Superman Elétrico virado em dois, um azul e um vermelho. Cara, até hoje eu quero ler essa desgraça, porque eu lembro que eu tava na escola, porra, esse é um Superman azul, vermelho, de elétrico. E eu sempre fiquei encanado com isso, nunca li. Com direito à propaganda da Abril na Globo. Não, um dia a gente tem que falar, fazer um podcast só sobre as histórias esdrúxulas que nós lembramos, né, disso, de quadrinhos. Mas o pior dessa fase toda não é esse tecido elétrico, ter sido dividido em dois. É como encerrou, porque encerrou com os gigantes do milênio. Nossa! Que eles trouxeram, não sei de onde, dois gigantes Transformers também. Os caras iam destruir a Terra, porque era a virada do milênio, então era o Apocalipse, o Armagedon. E só podia ser derrotado se o Superman, os dois Supermans intervissem. E aí no final de tudo isso, quando eles derrotam e conseguem intervir, o desgaste é tanto que ele se dissipa em energia e se desfaz. Aí todo mundo acha que ele morreu de novo. Só que ele volta depois, aí reaparece o corpo dele, não sei aonde, porque o corpo dele conseguiu se refazer. Sem ser elétrico, normal. Né? É, normal, sem ser elétrico. É ciência, né? Porque é assim que acontece, né? Porque Deus quis assim, né? Porque Deus quis. Voltamos às profundezas do mar e eu pergunto a vocês, vou começar pelo Marcelo, quem ganha então a luta entre Namor e Aquaman, Marcelo? Pra mim, desculpa aí, Júlio, mas o Namor, né, velho? Namor eu acho bem mais preparado que o Aquaman, por ter só 50 anos de história aqui nas costas. E o senhor Luiz Carlos Modeste, quem vence essa luta, Namor versus Aquaman? Namor é o X-Men, ponto, já não pode, não precisa dizer mais nada. O Mercúrio agora do Dias de Futuro Esquecido é um X-Men também, tá uma bosta. Foi o Namor por X-Men, o Aquaman também, o Aquaman nasceu. Daquele jeito, ele não ganhou poderes. Então, o Namor teve o lance dele, ele já comeu a mulher invisível, que pra achar a mulher invisível com ela deve ser foda. Então, eu sou mais o Namor mesmo. Eu queria saber se ele não se confundiu com o Homem Invisível, né? Tem dois buracos, né? Sábado tá pegando. E você, Romani, quem vence aí, Namor ou Aquaman? Aquaman porque ele usa calças. Falou tudo. Temos aí então 2-1 pro Namor. O meu voto vai pro Aquaman, porque o Aquaman teve um podcast no Areva e o Namor não teve. Em resumo, o Moura tá aqui pra empatar, né? Porque ele só tá empatando os jogos. Tá foda mesmo. Eu quero muito protestar porque o Aquaman não tem asinhas no tornozelo. Que ele salvou porque tem asinhas no tornozelo, né, Namor? Exatamente. Não, mas ele tem um arpão no lugar da mão. Ele usa calças, cara. Tem e nessa época ele usava barba. Nessa época ele realmente era um fodão, hoje em dia ele é um cocô. Bom, depois disso nós tivemos uma corrida, né, do século, que foi Flash versus Mercúrio. Alguém lembra como é que quem ganha, qual que é o resultado da luta, como que acontece? Eu queria só dizer o seguinte, que o pessoal da DC aqui nesse confronto tem o poder superior a todos, que é o poder do roteirismo, que aí vem os roteiristas. Ah, o Flash corre mais que Mercúrio. O Flash tem força da aceleração. Ah, da onde criaram isso só para o Flash ganhar do Mercúrio? É ridículo. Ah, não, rapaz. O Flash sempre correu na velocidade da luz e o Mercúrio era um bosta que corria na velocidade do som. É, como eu não consigo ver nenhuma nem outra, pra mim o Mercúrio ainda tem a vantagem de jogar sujo, que era demandado de mutantes. Ele era um vilão, ele sabe pensar como um vilão. Ele jogaria uma casca de banana no caminho do mutante. Mas aí que tá, o Mercúrio, ele poderia ter feito ser vilão, mas ele não ter sido sacana, foi o que fez ele perder a luta. Porque essa luta é ridícula, tipo, eles para porque o Flash corre mais do que o Mercúrio. Então, pra balancear a coisa, no meio da luta deles, acaba que tem um caminhão de gasolina, sei lá, explode e tá ameaçando matar umas pessoas e o Flash vai lá salvar essas pessoas para poder atrasá-lo e aí o Mercúrio, depois que ele salva todo mundo e que ele tá super cansado, o Mercúrio vem e começa a descer o cacete nele. Derruba ele e aí o Flash tava quase perdendo a luta e o Mercúrio para e pensa em uns três balões gigantescos de texto, isso tudo em um segundo. Poxa, mas eu estou vencendo ele, eu vou vencer ele, mas ele salvou as pessoas, ele tá cansado por isso, não é justo, não sei o quê. Enquanto o Mercúrio está pensando nisso, o Flash habilmente se levanta, dá uma porrada no Mercúrio e derruba ele. Sujo! É, a velocidade da luz dos Cavaleiros do Zodíaco, essa porra, né? Ele vai me atingir com a velocidade da luz, o que devo fazer? E tá o cara vindo, né? Tá, o Modeste já deu a opinião dele, então, mas eu quero que ele reintere melhor. O que tu acha, Modeste? Foi justa? Quem ganha, Mercúrio ou Flash? Quem deveria ganhar o Mercúrio, inclusive, o Mercúrio tem o lance de, assim, curar também, certo? Eu só veio que ia fazer essa piada. Veio longe, né? Veio de longe. Se não fizesse, eu ia fazer. Dizer que entre o Flash e Mercúrio, eu prefiro o Mertiolate. É pra rir ou pra chorar. Nossa. Eu tenho uma melhor. Oh, vai, fala então. Flash ganha porque o Mercúrio é um metal pesado. Mas depois dessa, eu só posso dizer o seguinte: o Mercúrio joga sujo, o Flash não. Logo o Mercúrio ganha porque ele joga sujo. Normalmente, mas ele tem o roteirismo, né? E o senhor Marcelo Soares, achou justo o final? Quem é que ganha? Quem que vence? A história é uma bosta, eu sei, mas quem vence? O problema da coisa é a gente ter que amenizar, né? Porque, tipo, Flash, super velocidade, de velocidade da luz, então. Só isso mata, cara. Ele vai correr muito mais rápido. Isso se reverte também em uma coisa que é usada hoje em dia. Isso faz com que ele pense mais rápido que os outros. Então, cara, se o cara pensa mais rápido, se o cara corre mais rápido, é óbvio que ele ganharia a luta, né? E você, Romeric, quem que você acha que ganha? Claro que é o Flash, cara. Flash, ele beira a velocidade da luz. O Mercúrio só tem uma velocidade acima da média humana. Do som. O Mercúrio só quer ver umas janelas, né? É o som do meu peido que ele tem velocidade. O Flash podia voltar no tempo só pra dar mais porrada nele, né, cara? Devia ter feito isso. Exato. Não, se ele voltasse no tempo pra fazer alguma coisa, o pai do Mercúrio dava um pau nele. Tem isso. Vocês estão esquecendo que o Mercúrio é filho do Magneto, velho. Vai e mexe com o Magneto, velho. Aqui é nóis, velho. Uma regra de quem é do crime, nunca entrega parceiro. Todo bandido tem ética. A força eletromagnética tem a mesma velocidade da luz? Não lembro. Sim. Então, tá ali pau a pau. Nossa, que delícia. Olha o selo Modesto, acabou de ser garantido. Então, dois votos pro Flash e um pro Mercúrio, e o meu voto vai pro Flash também, né? Ah, gente? Por favor. Ele é uma coisa que eu acho ridícula em história em quadrinho, é esse negócio de que o cara corre na velocidade da luz. É absolutamente ridículo, o Flash corre na velocidade da luz, cara. E o Mercúrio é filho do Magneto. Não por isso que o Fiuk também é filho do Fábio Júnior. Exatamente. Mas vocês estão levando em conta também que a gente tira chocolate e pode colocar uma casca de banana no Flash. Não, um contra o outro ali, é o UFC, DC vs Marvel, é só os dois dentro do octógono. Esse carro até esse período não tem nem fama, que nem na luz me ajuda, tá? É isso aí, nem é citado, não é sério. E, cara, vai tomar no cu, né, cara? O Mercúrio tá no hall dos buchas do universo Marvel, né, cara? Não sei nem o que ele tá fazendo, o que esse rapaz tá fazendo aí, vai embora do América, né, cara? Bucha é foda. Falando em bucha, a próxima luta, né, é o UFC Bucha, DC vs Marvel, Jubileu versus Robin Tim Drake. Não teve luta, foi ficar. Eles ficaram, velho. Não, teve uma luta muito rápida. Onde... É uma luta de aranhas? É daquelas lutas que o cara fica só. Eu vou ver como é a sua habilidade. Ela vai ver a habilidade dele, fica lutando. Daqui a pouco eles falam: não, não é, pra quê, né? Pra quê a gente ficar lutando? Pra quê? Não precisa. Vamos ali tomar um sorvete. Cara, eu tinha que achar agora a gravação do Pereio. Você não tá querendo comparar o Robin com o Pereio, né? Tem um vencedor nessa porra, Marcelo? Não fica sagrado um vencedor? Cara, eu não lembro, faz tempo que eu li, eu não tô com o link aqui também. Modeste, você está com o link aí em sua frente, por favor, tire essa, sane essa dúvida. Modeste que está na Arábia Saudita com o link direto. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Tem por mim que foi o Robin. Do cutuco maior ali e venceu a luta aí. Aí vou fazer a pergunta mais ridícula que se pode fazer. Marcelo Soares, uma luta entre Jubileu e Robin, quem é que ganha? Eu acho que quem ganha os editores que lançaram a revista, né? Porque, cara, Jubileu solta raiozinhos da mão, velho. Fogos de artifício. Vocês estão pensando, não é possível. É óbvio. Que o Robin ganha, porque o Robin Tim Drake descobriu quem era o Batman. Olha só, vocês querem ver como o Fogo de Artifício são letais? O Rojas saiu de uma Copa do Mundo por causa de Fogo de Artifício. Um fogueteiro, uma baranga sendo a Playboy, por quê? Fogo de Artifício, logo, Ó, o Exército Fish tem poder. Logo, o Jubileu é muito mais poderoso que o Robin, que não tem poder nenhum. O Brasil é uma merda, né, cara? A mulher joga uns fogos de artifício no campo, que faz um time sair do campeonato, cria uma confusão e arrepa Toy Boy. Rosemary, né? Eu nem lembro o nome desse... É Rosemary mesmo, não? Eu falo desgraçada, não é que tem essa mulher ouve, não sou o neto dela, sei lá, e nós somos processados. Olha, se você é neto da Rosemary Fogueteira, eu digo o seguinte, sua avó é uma filha da mãe que aproveitou disso pra fazer um tipo de vida. Cara, mas enfim, assim, Jubileu, tudo bem, só os fogos de artifício, fogo, querendo ou não querendo, pode queimar e tal, né? Fogo de artifício é fogo, hein? O Robin, o cara tem alta prática de fugir, de explosões, de coisas e tal, de acrobacia, de jogar dardinhos e acertar a pessoa. Pô, rapidamente ele imobilizava o Jubileu. Mas enfim, né? Eu ainda acho que o Robin venceria. Jubileu, pra mim, isso não serve nem como sidekick. Ela treinou com o Wolverine, né? É, e aí. Ela treinou com o Batman. Hoje em dia, a Jubileu é uma vampira, né? Que senhor, que desgraça, né? Só piora as coisas. Então temos um a um, Romenick, quem vence, Robin ou Jubileu? Cara, é só botar um dia de chuva e a resposta tá clara, não tem fogos de artifício em dias de chuva. Por que que você acha que a Jubileu usa um capote, sobretudo, para estar pronta para o dia de chuva? Não, ela usa um capote, um óculos vermelho na cara, em cima do rosto, né? Nem nos olhos, porque ela tá muito nos anos 80 ainda. Sim, porque ela foi criada nos anos 80 e lá ficou, né? É. Cara, ela consegue o quê? Assustar cachorro? É, o poder da Jubileu é assustar cachorro. Deixar gato em pânico, é só isso que ela consegue. Pô, nas manifestações, ela podia ser muito útil aqui, cara. Não é por 20 centavos, cara. Não, quem inventou a Jubileu, cara? Vou dar minha opinião final, óbvio que é o Robin, né? Mesmo porque é o Robin, porque é o Tim Drake. Porque se fosse o Rafael Rodrigues de Robin, aí seria a Jubileu que ia vencer. E você pode notar que os dois, tanto o Robin quanto o Jubileu, se vestem com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Que nos remete a Rafael Rodrigues, né? Verdade. O poder da Jubileu só serve pra alguma coisa no Réveillon, né? Vamos... 4 de julho também, né? 4 de julho... Aqui... É, não, porque aqui só falta comemorar isso, né? A gente já tá comemorando Halloween, Valentine's Day, tá assistindo Super Bowl, eu tô comprando fogo de artifício pra soltar agora no 4 de julho. Hoje a bola vai rolar, a galera grita gol, a torcida é colorada, 4 de julho é campeão. Uma luta aqui dos que não foram votados, né? Que foi escolha dos editores, foi Surfista Prateado versus Lanterna Verde. E alguém lembra como é que finaliza? Quem é que ganha? Não, termina de uma forma linda, assim, né? Porque, tipo, eles já se conheciam, então eles começam, eu não queria lutar com você. Afinal, todos falam isso, né? Eu não queria lutar com você, mas eu tenho que lutar. E vou lutar até morrer. É, aquela coisa bem exagerada. Então eles começam essa papagaiada, soltam um raio aqui, soltam um raio acolá. E aí, em um belo momento da história, na única página que tem da luta, como todos, saem disparados, um em direção ao outro, tipo, aquela luva de boxe da propaganda do Rock 4, eu acho, ou do Rock 3. Rock 4. As duas luvas batem e explodem, né? Que o Júlio disse que ficou amarrado em ver o filme só porque viu esse trailer que vai sair. E, tipo, é isso que acontece. Eles vão em direção ao outro, aí tem uma explosão, e aí o Lanterna Verde tá caído em cima da prancha do surfista, o surfista ganhou a luta. E o que tu achou, Marcelo? Justo? Eu sou fã do Lanterna Verde, sou fã do Kyle Rayner, sempre fui, sempre gostei mais dele do que os outros, tirando o Guy Gardner. Eu acho que ele tinha até chance, mas o surfista prateado, né? O cara tem poderes divinos, mega cósmicos, né? O cara que deu poder a ele é um ser que existe antes do próprio universo. Então não tem condição, né? E o Moeb já desenhou o surfista prateado, então merece. E você, vamos trocar a ordem agora. Romenick Zedek, quem vence? Lanterna Verde ou Surfista Prateado? Cara, Lanterna tá no... acho que é o meu terceiro herói favorito, mas não tem como. Dessa vez o Surfista Prateado leva. Ele tem Kirby Dots a seu favor. O Lanterna Verde nunca teve Kirby Dots, então fica essa pro surfista. Modeste, quem é o vencedor do embate? Olha, eu não precisava nem falar nada, porque se todo mundo já falou aqui o quanto o Surfista Prateado é melhor, só que ele usou uma arma que nenhum de vocês notou. Entre um quadrinho e outro, ele chegou pro Kyle Rayner no ouvido: sua namorada é tão fria, né? Puta que pariu. Aí desestabilizou e ele ganhou do outro. Ficou catatônico, lembrou da mulher lá trancada na geladeira. Deu aquele flashback, né? Momento flashback lá do Normais. Ok, momento Scooby-Doo, quanto mais idiota, melhor. É, cara, não tem, né? Não tem jeito, assim. Eu também acho o Kylo Rayner o melhor Lanterna Verde de todos. E melhor que o Guy Gardner, porque eu prefiro o Guy Gardner usando o anel de Sinestro, aquele anel dourado lá. Eu achava bem legal. Então, pra vocês que acham que o Kylo Rayner é melhor, por que que esse bandão conseguiu quebrar a mão dele? Sendo que ele tem a arma mais poderosa do mundo de viajar enquanto ele pensa. Mais rápido que a luz é a velocidade do pensamento. Você tá falando assim, daquela luta do Exterminador contra toda a Liga da Justiça, em que ele ganha de todo imagina mundo. Onde o Flash vai correr, a velocidade da luz deixa bombas implantadas e vence do Electron jogando um negocinho de laser, daqueles lasers de apontar pra quadro. Não, o do Flash, então, do Flash, ele derrota o Flash e enfia uma espada nele, porque sabe que o Flash vai vir por trás dele, né? Essa luta não é um argumento válido, cara, na boa. Tá bom. Mas ele é bucha, tá? Não é bucha, não. Bucha é aquele bosta daquele Hal Jordan. Principalmente depois que o Ryan Reynolds fez o papel dele. Que o Batman tirou o anel dele só porque ele se desconcentrou. É. Nossa, tem isso também. E o Batman pintado de amarelo. Ai, cara, meu Deus. E tudo isso aí. O Hal Jordan é um bosta, o Kyle Rayner era legal e o Guy Gardner era legal usando o anel dourado. Surfista prateado, sem sombra de dúvida, por unanimidade aqui. Uma luta que, né, muita gente acha que deveria ter sido no gel, que é a Mulher-Gato versus Elektra, em que a Mulher-Gato e Elektra se enfrentam. A Mulher-Gato gosta de deixar claro durante a luta que ela não é assassina, então ela pede pra Elektra pegar leve. Caralho. A Elektra vence, né, obviamente, a luta. Essa é muito bucha, você pedir pra mulher pegar leve, né, cara? Cara, mas olha essa cara. Não, primeiro que assim, não faz sentido nenhum, né? Dois, a história inteira não faz sentido. Mas isso também não faz. Imagina assim, você é um gigante Transformer do espaço, representa o universo. Aí você bota o destino de toda a vida no seu universo nas mãos do Robin, né? Ou da Mulher-Gato, no caso, da Jubileu. A Mulher-Gato é uma ladra, né? A Elektra é uma ninja assassina fodona do caralho e, obviamente, a Elektra vence. E eu já vou dar o meu voto antes, é óbvio que a Elektra vence, né, cara? A Mulher-Gato pode agradecer de não ter morrido, porque a Elektra, tipo, tá cagando pra esse negócio de não matar. Ela, eu acho que é a única dessa turma aí que fica... Porque eles ficam a história inteira nesse vai, não vai. Tipo, eu não queria brigar com você, a gente podia ser amigo, mas temos que lutar. A Elektra devia estar cagando pra isso. A Elektra queria pegar aquela daga dela, enfiar no meio da cabeça da Mulher-Gato e tchau e benção. Olha só, levando-se em conta que a Elektra dessa época era uma Skrull, isso ninguém se lembra. Ah, por que era uma Skrull? Retcon é foda. Ela era uma Skrull, porque... Ah, não, Retcon não vale. Retcon não é, vale. Invasão secreta, gente. Ah, mas porra. Essa porra. Então volta no tempo e manda os caras escreverem. Tá bom. Mas a Elektra é melhor de qualquer jeito, né? A Mulher-Gato queria dar umas lambidas de gato na Elektra, ia ser até bonito, gente. Vamos fazer a versão pornoide, mas a versão desse então. Isso aí tá mais interessante do que essa luta. Olha só, então vamos levar em conta a Jennifer Garner, que eu acho que a Hailey Berry tá gostosa, hein? Ah, não, mais gostosa é a Hailey Berry. Não, muito mais a Mulher-Gato do Batman 2. Ah, meu, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, realmente. Acho que é uma unanimidade, né? Nessa até eu tenho que admitir que a Mulher-Gato levaria. É Julie Newmar. Nossa! A Julie Newmar consegue ter um rabo mais bonito que o da Scarlett Johansson. Verdade, hein? Nossa, cara, ela é mais gostosa, ela é mais bonita, ela é mais tudo que a Scarlett Johansson. E ninguém faz busto nem a estátua dela, né? É porque, mano, senão eu ia ter muito nerd punheteiro comprando. Melhor pra eles, né? Ah, obrigado por tudo, Julie Newmar, né? Hello, Batman. You're very beautiful, Catwoman. Yes, you're quite right. I am. Quem que ganha, Elektra ou Mulher-Gato? Elektra. Robenik Zedek, quem vence, Elektra ou Mulher-Gato? Com certeza Elektra, mas só justificando, se eu fosse um deus que tem um irmão, que é um robô Megazord intergaláctico do espaço-tempo aí, eu teria Batman, Super-Homem, todo o panteão da DC ao meu favor. Aí eu botar a Mulher-Gato pra ralar coxa com a Elektra, com certeza. Vai perder? Vai. Mas vai ser bonito. Esse dos meus. Robinick tem que dar uma parcial do desafio dele, né? O Latimó. A sensualidade. Não aguenta, a né? Sedução. Ele não aguenta, né? Mas enfim, essas lutas aqui foram as seis lutas iniciais. Elas foram escolhidas pelos editores, né? Sei lá, no Paro Ímpar. Sei lá como é que eles decidiram essa porra. A minha teoria é de que não foi decidido para o ímpar. É porque, se eu não me engano, no final, na última luta, Batman e Capitão América estava empatado. Ah, é verdade, tinha que deixar empatado. Aí eles guardaram cinco lutas para serem decididas por votação, né? A galera era por e-mail, por telefone, se você ligava pro Big Brother para decidir. Por e-mail. É a primeira coisa feita pela internet. 96. Isso, na internet começamos ainda. Sei lá, né? A gente não tem muita noção assim de quando a internet começou. Sabe a Claudete Troiano, né? Apresentadora. Sim. Eu vi ela dando uma entrevista, ela comentando sobre a queda do Tancredo. E ela assim, não, porque eu dei a notícia da queda do Tancredo ao vivo na TV. Inclusive eu falei pros nossos telespectadores, quem quisesse opinar, que mandasse um e-mail, que falasse no chat. Claro. Mas aí eles deixaram ali o panteão, né, de principais personagens da Marvel e da DC para serem votados pelo público. Quem era mais popular, quem vendesse mais bonequinho, mais camisetinha, vendesse mais gibizinho, era o que vencia a luta. A primeira luta, né, não vou falar na ordem, vou falar na ordem que tá aqui para mim, que é Homem-Aranha contra o Superboy. Não era aquele que passava à tarde no Silvio Santos, né, o Superboy. E que alguém lembra como é que foi essa luta, Marcelo, tu lembra? Cara, a luta, Homem-Aranha, vamos salientar que o Homem-Aranha era o Ben Reilly nessa época, né, que era, tava acontecendo a saga do clone. Meu Deus do céu. É, tem isso. Era o Superboy pós retorno do Superman, que tinha jaquetinha, tinha óculos, era cheio das piadinhas, tudo nervosinho e tal. E aí os dois começam a lutar lá no meio de um negócio que fosse um porto, eu acho, alguma coisa assim, um armazém, alguma coisa do tipo. E no meio da luta, com o Ben Reilly fazendo piadinhas e tal, e que aqui no Brasil não lutaram como sendo Ben Reilly, se não me engano, lutaram como sendo Peter Parker. Não tanto era o Ben Reilly que era o loiro. É, não era o Ben Reilly, mas assim... Nos balãozinhos eles chamavam ele de Peter Parker, porque não tinha o Ben Reilly aqui ainda. Nossa senhora. Cada vez melhor. Então, no meio da luta, tá, o Ben Reilly solta umas teias de impacto lá, né? Se você se lembra da teia de impacto, o Superboy cai, não sei o que, não sei o que. Aí chega um momento que o Superboy resolve ir com tudo, voando, planando assim, pra cima do Ben Reilly. E aí o Ben Reilly dá um salto e o Superboy bate, que atrás do Ben Reilly tinha uma caixa de energia. Essas gigantes que tem nos Estados Unidos, sei lá onde. E que tem todo buraco, né? Assim, que, tipo, é um negócio bem pertinho, assim, bem perto do chão, assim, bem aberto. Bem... Não, lugar que você pode encostar e morrer eletrocutado. O Superboy bate, leva um choque e desmaia. E aí o Homem-Aranha vence a luta. Frisar também que os personagens, eles eram o Homem-Aranha da época e o Superboy da época, eram bem equivalentes, né? Porque eram os dois engraçadalhos de cada editora e os dois eram clones, né? De personagem. Eu gostava muito do Ben Reilly. Eu acho que devia ter sido ficado Ben Reilly em vez de Peter Parker. Marcelo, qual é o seu problema? Foi droga? Eu não acho que devia ter saído o Peter Parker e entrado o Ben Reilly, mas eu acho que eles podiam ter deixado o Ben Reilly, não dado aquele fim idiota que eles deram na saga do clone, que ele vira porra. Ai... E aí ressuscitam o Kane. Enfim, isso é um outro podcast, mas eu tenho problemas com tradição. Pra mim não tem que ter essa tradição toda, mas. E o que tu achou, Marcelo, da luta? Quer dizer, a luta foi uma bosta, né? Como todas as outras, mas justo quem que ganha entre Superboy e Homem-Aranha? Superboy, ele não era o Superman, né? Ele não tinha aquela super força do Superman, não tinha capacidades gigantes que o Superman tinha. Então, eu acho que até o Homem-Aranha, utilizando a sua da inteligência, da perspicácia, até pode ser que ele realmente ganhe. Essa do Superboy, eu acho que até é justo, porque o Superboy era bem impulsivo, bem nervosinho, então as lutas sempre acabam sendo perdendo por conta disso. E você, Modeste, entre Superboy e Homem-Aranha? Eu acho que chega a ser uma vergonha chamar esse personagem de Superboy. Ele era divertidinho, mas não tinha nada de Superboy mesmo, né? Ele não era nem super direito. Depois foram falar que ele era clone do Lex Luthor com o Superman, e ele não sabia nem o que fazer do personagem. Mas ainda assim, o Ben Reilly tinha os poderes do Homem-Aranha ainda. Ele tinha a memória do Homem-Aranha original, ele trabalhou escondido por um bom tempo. Eu acho que o Ben Reilly levava essa brincadinha. Ele tem experiência que o Superboy nunca tinha tido. Robin Zedek. Cara, tô na dúvida entre jaqueta jeans e jaqueta de couro com cabelo de lésbica. Não sei, cara. Decisão difícil. Pense que as lésbicas estão na moda do Big Brother. Ah, cara, não assisto Big Brother. Eu não tenho televisão em casa. Eu tenho televisão em casa, mas não tenho antena. Ah, que bonito. Televisão é só pra jogar videogame e assistir Netflix. Então, sei lá, deixa essa pro Homem-Aranha, vai. O Homem-Aranha ganha, né? Mas, assim, eu quero que o Modeste dobre a língua pra falar do Superboy, porque era um personagem bem legal e bem massa. É, era. Mas não era o Superboy, entendeu? E claro que ele era, era o Superboy. O Superboy Prime. O Superboy Prime que, mataria, não, o Superboy Prime é uma bosta. Superboy Prime é uma bosta. Superboy Prime dá soco na realidade, tá? Exatamente por isso que é uma bosta. Então, o Homem-Aranha vence com honras aqui, 4 votos para o Homem-Aranha. E vamos para a próxima batalha, do lado direito, a Senhora das Tempestades. A Tempestade, não deu certo. Não, você é burro, cara, que loucura. Vale saber até que a Tempestade era uma deusa, né? Na África, então era deusa versus... Hoje em dia é deusa também. E do lado direito, a Mulher Maravilha. E a luta, alguém lembra? Detalhe que a Mulher Maravilha estava com o martelo do Thor. Não. Tá. Ah, é verdade. Porque na porra da luta do Thor contra o Capitão Marvel, o Thor conseguiu perder o martelo. Sabe, como se fosse um guarda-chuva, assim, né? Onde é que eu botei o meu martelo? E foi parar lá do lado da Mulher Maravilha, que devia estar, sei lá, no octógono ao lado. Aí a Mulher Maravilha cata o martelo do Thor e vira uma tora. Uma tora? Não, mas a Mulher Maravilha, ela é uma pessoa digna, tão digna que ela disse: ó, eu poderia derrotar essa mulher com facilidade, com esse martelo de energia, de poder, mas eu não vou fazer isso. Aí solta o martelo. Você vê que foi uma cena de um quadrinho só pra fazer um quadrinho massa velho, assim, né? Porque não tem utilidade nenhuma ela achar essa bosta desse martelo. É, pois é, foi todo mundo dizer: porra, a Mulher Maravilha está com martelo do Thor, agora vai ser fodona. Aí na outra quadrinha ela solta. As duas se estapeiam um pouco, aí até que a Tempestade convoca um raio, cai na cabeça da Mulher Maravilha e ela vence a Mulher Maravilha. E daí vamos começar as perguntas óbvias, né? Modeste, você que já se manifestou, faz sentido essa porra? Olha, faz, se a gente for levar em conta que a Tempestade, além de tudo, é uma rainha africana, depois ela casou com... Depois a gente sabe que ela vai casar com Pantera Negra e tal. Mas ela, a Mulher Maravilha não tem a menor chance contra a deusa africana, né? Paganismo na veia, pra... Mas peraí, a Mulher Maravilha é de uma cultura pagã. E a Tempestade também, hein? Então, aqui como dá raio? Raio na cabeça, e a Sam, manda aí a sura dela e fala, acabou. Caralho. Mandé, você tá tomando pinga pelo rabo, cara? Não, eu tô defendendo a Marvel, meu. É, então, depois dessa merda defecada pela boca do Modeste, Marcelo Soares. Cara, pra mim, coisa mais lógica seria a Mulher Maravilha. Ela é uma amazona, com treinamento, é uma guerreira, tem força, capacidade de voo e outros poderes que possam ter das habilidades dela de guerreira. A Tempestade só dá aqueles voozinhos, que eu não sei como é que ela voa, porque ela não tem poder de voo, na verdade. Convoca a força dos ventos e da tempestade. E aí voa, tem tempestade e solta e controla raio somente, cara. Tipo, não tem lógica. Faz melhor que isso? É, a Mulher Maravilha faz. É. Romerick Zedek. Cara, é óbvio que é a Mulher Maravilha. Na hora que a tempestade começasse: ventos gélidos do Ártico! Sopre sobre essa mulher. Cara, a Mulher Maravilha teria dado um roundhouse kick na fuça dela e ponto pra Mulher Maravilha. Detalhe pra imitação de Tempestade mais massa que eu já vi na minha vida. Que nem a luta do Indiana Jones no filme lá, que o cara começa a fazer um monte de firula com as fadas brancas lá e tchau, não sei o que, ele pega a faca, puta que pariu, aí dá um tiro e mata o cara. Pronto, acabou. Exato. Digo mais, cara, o roundhouse kick da Mulher Maravilha arrancava o maxilar da Tempestade fora, cara. A mulher tem a força do super-homem, bicho. É meio óbvio isso. Então, né, por lavada, o Modeste tem que baixar, botar o rabinho entre as pernas e aceitar a Tempestade a tomar um couro bonito da Mulher Maravilha. Bom, vamos para mais polêmica. Eu tô usando a palavra polêmica como um eufemismo para ridícula. Luta de Marvel versus DC, conflito do século, que é Lobo versus Wolverine. E que eu quero deixar o nosso glorioso Luiz Carlos Modeste dizer como foi este embate. Cara, eu tô muito curioso. Olha só, gente, que lindo. Eles começam a discutir, caem pra trás do balcão do bar. Detalhe, eles estão brigando num bar. Wolverine tem garra de osso. Wolverine não tem adamante no esqueleto. E o Lobo é o Lobo que acabou de vir e bateu em Deus e no diabo. E é imortal agora. O que aconteceu com as garras do Wolverine? O que aconteceu com o adamante dele? O Magneto tirou. E aí o Wolverine e tava naquela fase, ainda tem o osso. Porque aquela história, eram os personagens na época, e o Wolverine naquela época tinha garra de osso. É, naquela época tinha tido a saga onde no final dela, o Magneto arranca o adamante do Wolverine, o que obriga o Charles Xavier a dar um house kick na mente do Magneto, e ele fica feito vegetal. E que faz o Wolverine ficar uma besta fera, né? Com fator de cura louco e com a garra de osso. Aí depois de um tempo, ele se recuperou e ficou só com a garra de osso. Mas aí ainda tava nessa desvantagem. Então, daí o Wolverine com garra de osso, sem adamante, vai enfrentar o Maioral. E quem que ganha? O Wolverine. Mas assim, não aparece a briga. Eles caem pra baixo, pra fora do balcão, pra dentro do balcão, e o Wolverine levanta, acendendo o charuto. Convenhamos que isso não foi uma luta, foi um coito. Exato! Não, e é muito mais lógico, né? A única forma de derrubar o lobo seria fazendo isso. Faz sentido, o Wolverine liberou o retentor pro lobo. Tem fator de cura, vai tem dar. Tem fator de cura, arregaçou tudo e voltou ao normal. Perdeu as pregas, as pregas se recuperaram. Uma cigarrinha e o lobo ficou lá de boa. Não, que loucura. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso é a prova de quanto o fanboy é uma merda, cara. Puta que pariu, velho. Modeste, você dá a sua opinião sobre essa merda. A gente tem que pensar o seguinte, pensa um instinto com fator de cura. Ele aguenta tudo, velho. É óbvio que o Wolverine ia ganhar. Segurou o pau do lobo com o cu e até da gangrena. Exatamente, cansou o lobo, velho. Isso me faz pensar como teria sido a primeira vez da Claire de Heroes. Que tem fator de cura. Vai morrer virgem. Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Vai mandando aí. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. E você, Marcelo, o que achou dessa grandíssima palhaçada? Na verdade, eu ia começar a achar do porquê a gente tá falando dessa saga, na verdade. É? As histórias das lutas são ridículas, acho que é só a vontade da gente falar de alguma coisa de heróis lutando entre si. Pô, falar mal das coisas, cara, porque falar mal das coisas é bem mais legal do que falar bem. Tá mais em golpe, né? Exato. É, mas essa luta, não tem o que dizer, né, cara? O lobo ele é tão violento, é muito mais do que o Wolverine, tão amoral e tão escroto. Que ele faria todo tipo de aberração com o Wolverine, né? Ele acabaria com ele rapidinho. Que me diz do ritmo, que currou o lobo, casou o lobo com o cara lá, e eu prejuízo ele com foto disso. Curiosidade até, né? O que aconteceu com o ritmo, né? Deixaram esse personagem totalmente de lado aí. Simplesmente ridículo. Robinick Zadek. Eu não consigo expressar com palavras isso. Cara, se fosse o Wolverine com o adamantium, eu ainda, tipo, beleza. Ele ainda consegue se defender, né? Se defender, pelo menos, conseguiria. Se fosse Lobo versus Deadpool, ainda, o Deadpool ainda conseguiria se defender. Ia rolar umas piadinhas legais até. Lobo versus Wolverine sem adamantium, tem nem o que falar, cara. É Lobo na cabeça, Wolverine no enterro. Cara, de boa, assim, ó, mesmo que fosse Wolverine com adamante, o lobo ia arregaçar o Wolverine, ia comer o cu do Wolverine, ia, tipo, esfregar, desmanchar o Wolverine, até não sobrou nada pra ele poder se regenerar e usar as garras de adamante pra limpar os dentes, cara. Sim, mas assim, se o Wolverine tivesse adamante, dava até pra se defender, sabe? Não pra atacar o lobo, mas que ele conseguiria se defender, pelo menos. Olha, não, não adianta, é só o Modeste queimar fetezinho mesmo, é putinha do Wolverine, e é lobo, né, gente? É lobo na cabeça, sem a menor sombra de dúvida. Mas vamos agora para os maiores campeões de venda da DC Comics. Vou começar pelo Superman versus Hulk. Com vitória do Superman, se liga que ele não tem só super força, que ele tem outros poderes também. Ele dá uma raiada na cara, né? Uma raiada visual na cara do Hulk e deixa o gigante verde inconsciente no chão. Que faz até sentido, né, cara? Pegar os dois mais fortes, né, de cada universo, botaram pra cair na porrada. E, na minha humilde opinião, nada mais justo. Porque, assim, principalmente porque o Hulk, na época, ele era o Hulk inteligente. Era o Hulk com a inteligência do Banner, né? Então, ele não era aquele Hulk que, quando mais puto ficava, mais forte ficava. Ele era aquele forte e deu. Aí, né, o Super-Homem tem mais poderes. O Super-Homem tem todos os poderes do mundo. Ele pode até jogar um escudo de celofane na pessoa. Ele vence, né, cara? E vocês não estão levando em conta tudo que foi dito por aquele pessoal da comunidade do Orkut, do Hulk lá. Aquele pessoal lá que ele só cresce enquanto aquele outro site só cai, sabe? tem o chinês de Tóquio lá. Porra, o Hulk é foda, cara. O Hulk é muito foda. O Hulk é mais foda que o Superman. Ele é foda, assim, que não tem outro argumento pra defender o Hulk, mano. É, cara, mas sabe que se fosse hoje em dia, era capaz dele, do Hulk realmente ganhar depois dos Vingadores, né? Exatamente. Cara, nossa, o Hulk se parece com o Vando. Ele pode seduzir a Lois Lane. Com o Vando? Cara, o Hulk não parece o Vando, cara. Imagine, tá o Mike Ruffalo, ele pra Lois Lane. Ah, tá, tá, o Mike Ruffalo, ok. Eu já tirei a sua roupa nesses pensamentos. Ai, cara, que merda, né? É aquilo, né? Você pode fugir dos meus abraços, mas não da minha punheta. Lois Lane ia jogar a calcinha dela quando superou o Hulk, cara. Isso pra mim faz uma avisada. Cara, esse parece o Hulk do Ultimate, que ele quer currar a Vespa, né? Ai, Hulk espada. Ó, oh, Hulk, tô falando que você é frutinha. O que eu gosto do Hulk Ultimate é que ele queria matar o Fred Prinze Jr. Tá comendo a Bad, porra. E aí, Marcelo, Hulk e Super-Homem, quem leva? Pela lógica dos quadrinhos, né, entre aspas, não tem pra onde ir, né, tem que ser o Superman. O Superman ali tem a força, tão bata ali em força com o Hulk, ele tem uma sagacidade, inteligência e conhecimento de luta muito maior do que o Hulk. E o Hulk, ele só, apesar de ser a fase do cara tá mais inteligente, mas o Hulk é só porrada, né, o Hulk não tem mais outro poder. Tanto que ele derrubou o cara com rajada de raios de calor, né, lá. E é, pô, Superman. Gosto muito do Hulk porque ele é basicamente o que eu valorizo num personagem. Força bruta e violência. Que quer dizer o que eu valorizo num homem. Quase, não. Mas é o que eu valorizo no personagem. É força bruta e violência desmedida, né? Mas aí, pega nesse ponto que você falou. É o Hulk inteligentão, maroto, que resolve Sudoku, né? No trem, então não... É porque não é nem o Hulk cinza, que tipo, é inteligente, mas é filha da puta. É o Hulk Banner, né, cara? O Banner é meio banana, né? Olha, o Hulk Banner, pra vocês terem uma ideia, ele é tão foda que ele usa nas lutas dele uma pantufa de coelhinho rosa. Quem outro personagem se conhece que podia fazer isso? Sem perder a moral. O Mr. Freeze, mas não é de coelhinho, é de urso polar. É então, o Hulk usa de coelhinho rosa ainda, por cima. E eu vivo procurando uma pra mim e ninguém entende por quê. Ah, eu entendo por quê, Modesto. Eu também, cara. Esperamos profundamente que você nunca encontre. Modesto, pra pegar uma pantufa de coelho rosa, vai ter que pintar o coelho e enfiar o pé no cu dele. E o modelo Modesto é meu ainda, né? É seu ainda. Mas então não tem dúvida, né? Superman na cabeça, super. 3 votos contra 1 Marvete. Olha, a única coisa que eu tenho a favor do Superman é que o Superman tem a música do Fibers. Superman, Superman, onde é que está você? Superman, Superman, quero ver o seu poder. No, God, please, no! E finalizando os embates, teve a luta, que, né, que foi uma brochada, que foi a Morcega contra o Capitão América. O Capitão América até tá lutando, tá ganhando, mas o Batman faz um monte de água no esgoto, eles estão no esgoto. É, eles vão parar no esgoto a luta, velho. Na verdade, se não me engano, se não me falha a memória, porque assim, já é uma coisa justa, né, cara? Assim, você tem um cara que luta na luz, né, um cara que é um herói solar contra um cara que vive nas sombras e não sei o que, e você bota eles pra lutar no esgoto. Mais sacanagem isso, só se eles botassem o Capitão América pra lutar contra uma tartaruga ninja. E o Batman vai lá, aproveita ali que o negócio tá enchendo d'água, o Capitão América, e ele começa a fugir, só que o Batman taca ali um batarangue na cabeça do Capitão América, quando o Capitão América não tá prestando atenção, e vence na filha da putice, que é bem comum desse filho da puta, desse Batman. Olha, eu vou usar o argumento de um filósofo da internet, que ele disse que o Capitão América quebra barulho com um soco. Teu voto é Capitão América? Luiz, é Capitão, óbvio, mas... o cara lutou guerras, ele jamais ia perder de um jeito tão ridículo aqui. Romanik Zadek. Cara, não tem nem o que falar, é Batman. A história já comprovou. Capitão América tem o quê? Tem um escudo e tem bomba. Bomba, para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Já tomou anabolizante e tem um escudo. Beleza. Lutou a guerra, beleza. Mas o Batman é ninja. Só que a bomba do Capitão América não é uma bomba só muscular, é uma bomba mental. Ele também pensa mais rápido que todos os homens. Aí eu já não sei, mas ele pensa mais rápido dos homens, ele faz estratégia mais rápido. E é foda. E outra, ele consegue fazer com que o Chris Evans seja respeitado. Não consegue. Tá bom. Então o seu voto é Batman, né? Com certeza, cara. Então tá, depois desse cuequinha verde, vamos ao senhor Marcelo Soares. Quem vence? O Capitão América, ele tem um dos golpes mais fodas do Marvel Super Heroes, que é sair correndo com o escudo e derrubando todo mundo. Só por isso ele ganha. Cara, eu vou argumentar aqui. A única forma que o Batman tinha a pouco de chance de vencer é porque, assim, o Batman tem a mesma arma que o Capitão América. Só que ele não tirou o escudo do cu pra lutar contra o Capitão América. O Capitão América é um cara que tem super força, treinamento de guerra, foda pra caralho. O Batman, na boa, por mais que os roteiristas transformem o Batman no cara mais foda do universo, ele é só um playboy idiota que bota uma roupa de morcego e sai. Não acredito, não. E sabe lutar judô. E sabe lutar judô. O Batman é o personagem mais bosta dos quadrinhos. Então o Capitão América ia pegar o escudo dele e enfiar no cu do Batman, que nem o Batman fez em Feira da Fruta. O Robin ia perguntar a hora que o Batman chegasse em casa, da onde que o Batman tava tirando aquele escudo com uma estrela no meio. Eu não acredito que você falou isso, Robin. Então, meu voto é Capitão América. Capitão América ia lamber o chão com a cara do Batman. Catar o chão. Nossa, que susto, a gente ia falar outra coisa. Não, é porque ia lamber a borda do escudo. Olha, mas daí aí é a parte, né, íntima deles. Olha, cada um tem a sua tara, né? Eu vou te botar no colégio interno, cara. Só isso que eu tenho pra te dizer. Mas na verdade, né, a história não acaba aí. Tem mais ainda? O pior vem agora. Nossa, deixa eu matar meu whisky então, peraí. A pendenga, a luta foi perfeita, né? Qual foi o universo que ganhou. Só tem a Marvel. E sei que... Porque a Marvel é muito melhor, a Marvel é muito melhor. Nossa. Eu sabia que essa história tava ruim desde o começo. E aí vai ter a destruição, né? Vai ter o caso lá de destruição e tal. Então o Espectro e o Tribuno Vivo, o que eles tentaram fazer de comparação com o Espectro na Marvel... Tribunal Vivo. Eu preferia Tribuno, achava mais bonito. Porque Tribuno vem da Roma e tal. E aí, eles tentam impedir os dois guerreiros lá, os dois gigantões lá, de causar essa destruição e tal, e acabam, se eu não me engano, são eles que levam o Capitão América e o Acesso e o Batman para o meio da batalha entre os dois gigantes lá. E aí, no meio da batalha, acontece uma coisa altamente esdrúxula. Além do mais do que já tinha acontecido. No meio da batalha, que o Capitão América está lá, vendo tudo, e junto com o Batman, não sei o que, os dois gigantes, os dois irmãos, eles leem a mente do Capitão América e do Batman. E veem como são pessoas sofridas, pessoas que passaram por problemas, por dificuldades. É sério. E mesmo eles assim... veem toda a história da humanidade na mente dos dois. Nossa, cara, passa tipo um capítulo de Marimar no negócio. Como ela é sofrida, como ela foi abusada. E no meio disso, percebem que, apesar de tudo isso, eles lutavam ainda, tentavam fazer o bem, ajudar as pessoas. Então, eles resolvem fazer as pazes. E tá, tudo bem, beleza. Vamos deixar os mundos como estão, não vamos brigar, não vamos destruir o mundo. E se dão as mãos. Esse é o final da história. Agora vale salientar que antes desse final, teve um pequeno adendo, que foi quando o Batman e o Capitão América terminou a luta e que os universos iam ser destruído. O Acesso, para impedir isso, pensa que a única forma de resolver isso é juntar os dois universos. Então ele toca no Capitão América, toca no Batman e junta os dois universos e cria um universo amálgama. Gostaria de lembrar também que os dois gigantes, eles também se tornam uma coisa só, para dar a ideia de que os universos se juntaram. Eles viram o Megazord mesmo, né? Porque juntam os dois robôs, viram o Megazord das duas cores, de vermelho e de azul, e foi criado então o universo amálgama. Juntava todos os personagens e misturava eles, criando personagens absolutamente icônicos. Você chegou a ver, Romerick? Você chegou a acompanhar o universo amálgama? Hã? Amálgama junta mais o acontecer. Por exemplo, junta Wolverine e combate no da o quê? Garra das Trevas. um bilionário que tem garras de adamantium, combate o crime à noite com a ajuda do seu sidekick, o Pardal, que é a mistura da Jubileu com o Robin. E outra, contra o seu eterno inimigo, o Chacal, que é o dente de sabre com o Coringa. Jesus amado. Enquanto isso, na Segunda Guerra, quem enfrenta a ameaça nazista é o super soldado, a mistura do Superman com o Capitão América. Pense num super-homem com escudo. Que enfrenta o Caveira Verde, que é a mistura do Lex Luthor com o Caveira Vermelha. Entendeu por que é verde, mas tudo bem. Não, vocês estão me zoando, cara. Vocês combinaram isso antes do podcast. Vamos trollar o homem, já que ele não leu essa bodega? Eu vou até entrar no Google, peraí. Pior que tem umas coisas interessantes. Tem como, tipo, balas e braceletes, que é lá a junção do Frank Castle, né? O Justiceiro com a Diana, né? Com a Mulher Maravilha, como se fosse um casal. O interessante, Marcelo, é que agora lendo, né? Depois de adulto, os interessantes eram os que não misturavam os personagens, criando um personagem só, mas que criavam uma história, tipo, unindo dois personagens que até então não tinham chance de estar juntos. Tipo, balas e braceletes, que era o Frank Castle e a Diana, que eram casados. Ele misturou o Steve Trevor. Mas daí foda-se, né? Steve Trevor, caguei, né, cara? Mas Frank Castle, né? A cabeça de todo mundo ali era Frank Castle só. E que eles estavam atrás do filho deles, que foi sequestrado, uma coisa assim. Outro que eu achei legal, que eu achei bacana, foi o Bruce Wayne, agente da SHIELD, que o Bruce Wayne não era misturado com ninguém, mas ele tinha um... Era como se fosse o Nick Fury. Você tá ouvindo, né, Rony? Não, tô entrando no Google aqui. Tô procurando pra acreditar em vocês. Mas tem outras coisas maravilhosas, como a Amazona, que durante uma tempestade, a pequena Aurora foi parar na ilha de Temícera e a Aurora é a Mulher Maravilha. Cara, eu tô vendo a imagem do Super Capitão aqui. Super Soldado. Foda-se, meu nome, cara. Não, tem coisa cara. Pior, homem, tem coisa pior. O Speed Demon, que era um demônio que andava de moto à velocidade da luz, que era a mistura do Flash com o motoqueiro fantasma. Não, e o mistura do Superboy com a Homem-Aranha, como é que era? O Spider-Boy. Ah, Spider-Boy, tô vendo. Ah, o Spider-Boy tô vendo aqui. Ah, o Spider-Boy... Eu tinha visto essa imagem, pensei que era zoeira. O Spider-Boy é um dos poucos nomes legais. É, que faz sentido, né? É, mas ele soltar a teia pela pistolinha... Anos 90, né, querido? Jesus, tô vendo o Batman aqui. Não, e você vê que a garra das trevas, ele tem um morceguinho na garra de adamante. Quem que parou pra moldar aquele morceguinho na garra de adamante, velho? Sério que publicaram isso? Não foi, tipo, fanart, cara, essas coisas? Não, parou durante um mês, se não me engano, todas as revistas da DC e da Marvel pararam de ser lançadas e foi lançado o selo Amálgama. Inclusive, o logotipo do selo Amálgama é a mistura do logotipo da Marvel com o logotipo da DC. É, e ficou por conta de, se não me engano, foi 6 edições por conta da DC e 6 edições por conta da Marvel. Um negócio assim, ou foram 12. Eu sei que saiu um número fechado, ficou por conta da DC e um número por conta da Marvel. Tô vendo aqui o Lobo the Duck. Nossa, isso parece ser legal. O Lobo the Duck foi em outra, né? Segunda série, que é o Marvel. O Gigante Verde. O primeiro aí teve coisas como os Vingadores da Justiça, né? A LJX. Cara, qual que era aquele que era uma mistura de três personagens? O Doutor Estranho, o Doutor Xavier e o Doutor Destino. É, esse é um mistério. Nossa, Iron Lantern. É, porque daí já pulando mais pra frente, não entrando muito em detalhes, teve então o All Access, Unlimited Access, e daí eles foram fazendo esses encontros cada vez piores, e daí o Acesso descobriu que tinha esse poder legal, que era de encostar em duas pessoas e ela virar um só. Então toda vez que dava uma merda, ele encostava em duas pessoas e as pessoas viravam um só. Então coisas como o Iron Lantern, como o Gigante Verde, o Superman, Thor, Electro. E pra mim o personagem mais legal de todos, que é o Capitão América Jr. Ah, é, o Capitão América Jr. Que era a mistura do Capitão Marvel Jr. com o Capitão América. E que resultava num cara que era a mistura dos dois, obviamente. Mas o mais legal é como ele se transformava. Porque ao invés de ele gritar Shazam, ele gritava Tio Sam. Cara, vocês estão me zoando, não é possível. Ao invés dele ter a sabedoria de Salomão, a velocidade de Mercúrio, ou a força do Hércules, ele tinha, tipo, a inteligência de... Abraham Lincoln. A safadeza do Nixon é o melhor, cara. Tinha a honradez do George Washington. Eram os pais da pátria que davam poder pra ele. Nossa senhora. Ele era quase um Monte Rushmore em uma pessoa. Virou a Kizumba, né? Porque daí chegava o Thanos pra enfrentar a galera e eles juntavam de novo, aí já aparecia o Darkseid, aí eu não sei como o diabo ele virava o Thanoside e assim ia, cara. Nas continuações, o Senhor Mistério, aquele personagem que era a mistura do Senhor Destino, do Senhor Estranho e do Professor Xavier, ele sobrevivia quando separava o Universo Amálgama, e ele queria trazer de volta o universo dele, né? Que era a mistura dos dois. Então ele começava a fazer um monte de merda e o Acesso tinha que ir lá resolver. E chegou ao cúmulo de uma das batalhas, ele teve que unir a Liga da Justiça e os X-Men e criou misturas do Super-Homem com o Bishop, que virou Super Mutante, se não me engano. Super Bicha. O Super M. Aí misturou o Homem de Gelo com o Aquaman, o Ajax com a Jean Grey e o Batman com a Jubileu. O do Ajax com a Jean Grey até que eu gostava, cara. Tá cheio de design interessante. Eu gostei da fogo com a Jean Grey no primeiro amálgama. É porque ali naqueles... No primeiro amálgama, tipo, quando eles juntaram, que tinha as duas equipes, né? Os Vingadores da Justiça e a Liga da Justiça X, uma coisa assim. Porque a Liga da Justiça tem 10 mil pessoas, né? Então eles se separaram em dois grupos. E era legal quando você era adolescente, óbvio, você ficar catando ali, porque não aparecia todo mundo, né? Aparecia os caras no meio da briga, e você ficar catando quem era quem, qual que era a mistura. É, até porque nessa época os X-Men estavam divididos em duas equipes, né? Então, a equipe dourada e azul. E ainda tinha o Magneto e os Magnetic Man, né? Então tinha essa pegada do Magneto, teve uma equipe também misturada com os Homens Metálicos. É, tinha uma mistura também, acho que, se não me engano, da X-Force com os Titãs, que tinha o Beast Boy, né? Que o Mutano, que o nome dele é Beast Boy, e eles misturaram ele com o Fera, né? Que definiu o Beast, sei lá o quê, que era um Fera verde que podia mudar de forma. Ah, tinha o Cable, eu lembro do Cable. O Cable, ele tinha voltado no tempo pra impedir alguma coisa, né? É, mas o Cable fica meio que o Sumador, né? O Cable, ele mistura, eu acho que, com o... Cibó? Cara, se não me engano, o Cable mistura com aquele professor da patrulha. Como é que é o nome? Do Infinito? Patrulha do Destino, né? No final das contas saiu essas edições, teve o Away, todo mundo comprou, fez Away e tal, e aí, na minissérie, isso acontece em segundos, assim, ele junta e aí depois ele desjunta, né? Logo no início da primeira edição, na outra edição ele já desjunta todo mundo porque não deu certo. É, porque o amálgama depois virou só, né, fanservice, assim, né? Primeiro, eles realmente fizeram um projeto de bosta, mas fizeram um projeto. E as histórias, Romani, que uma coisa interessante, porém ruim, é que eles colocaram as histórias como se fosse uma edição normal, assim, sabe? Você não lê uma história de origem, você lê... Então você pega todas as histórias como se fosse no meio de uma saga, assim, sabe? Então não dá pra entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Eu quero pedir perdão a Deus nesse momento porque eu comprei essa mão. Ah, eu tenho até hoje, eu acho. Ah não, comprar é válido, cara. Você sabe que esse negócio vai ser tipo uma merda e você precisa ter. Aí eu vou confessar que quando eu tinha 14, 13 anos, que sabe, bosta isso aí, eu achava mó legal. Os amálgama. É, que foda, olha ali. A mistura do Aquaman com o Namor, olha ali, que louco. Aquaman com o Namor, a mistura dos dois, dá o quê? Um beijo de merda? Não, cara, eu vou dizer que até hoje eu acho legal. Eu acho legal essa coisa de misturar os personagens. Desde que seja feito de uma forma interessante, né? O problema é que não foi interessante. Não era o El Tiempo fazer a mistura do Brasil com o Egito, por exemplo, e ficar legal. Cara, imagine o amálgama do Sérgio Malandro com o Padre Washington agora. Pior, eu tava vendo aquela propaganda do Bom Negócio lá. Eu fiquei imaginando, imagina a tua casa, né, os teus móveis serem o Supla, o Sérgio Malandro, o Padre Washington, o Narciso, que inferno que ia ser na vida. Eu olho pra bateria da minha bateria de Rock Band, cara, eu fico imaginando, e o papito! Inferno, deve ser a vida de uma pessoa que tem a casa imobiliária desse jeito. Que propaganda do inferno. Que absurdo, que loucura! Móveis sem graça, móveis sem jeito. Aí, no fim da história, acabou que o Acesso, que era pra ser o personagem que foi criado pra pertencer às duas editoras, sumiu, né? Porque ninguém mais usa essa porra, só desceu, usou numa história lá, whatever, e só pra dizer, do nada, que o Lanterna Verde tava no espaço, o Acesso chega dizendo que o Homem-Aranha precisa de ajuda, mas não aparece porra de Homem-Aranha nenhum. O personagem foi parar naquele limbo lá do Grant Morrison, provavelmente. E, teoricamente, então, isso aí ia fazer parte da cronologia dos personagens, e acabou que passou um tempo, ninguém mais ligou, o tal do Acesso foi pro limbo, ninguém mais lembra dele, as editoras encheram o rabo de dinheiro, o bando de nerd que somos nós comprou essa porra e deu dinheiro pra eles, achou uma bosta e hoje em dia, 15 anos depois, tá reclamando dessa bosta no podcast, né? Pra finalizar, então, eu queria propor aqui aos membros da mesa, que amálgama de personagens você gostaria de criar? Se você pudesse criar um amálgama de personagens, que amálgama você criaria, senhor Luiz Carlos Modeste? Homem-Aranha com Besouro Azul daria o resultado? Chapolin Colorado? Caralho. Marcelo Soares. Miss Marvel com a Poderosa. Ui! Passa, ah, porra! Passa aquele exagero em tudo. Porra! Caralho! Mulher Hulk com a Poderosa ia dar um troço, porra do bicho! A Poderosa Hulk. Romanix Zedek, fala aí uma ideia sua de amálgama entre Marvel e DC ou qualquer outra editora também, se tu não quiser usar Marvel e DC. Pô, acho que eu faria um Shazam com Homem de Ferro. Nossa, e qual é o seu sentido de dizer? Sei lá, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça, tô tomando uísque essa hora da manhã. E a armadura que ia dar pro cara, o cara que tem Shazam não é uma armadura mesmo. Não, a armadura ia ser o conduinte, né? Ela ia ser o conduinte do raio pra poder passar o raio. Não, acho alguma coisa melhor. Sei lá que porra, cara. Eu acho que a ideia é tão idiota. Eu até agora tô imaginando um Billy Batson de 12 anos alcoólatra, né? É, sei lá, cara. Deathlock contra o Super Cyborg. Com o Super Cyborg, gente. É, sei lá, tipo o Hulk com o Shazam. Tipo, pronto. Em vez dele ficar puto, ele recebe um raio e fica grande e verde. É tipo o Rocket Raccoon com o Gnu, né? É. Que desgraça, velho. Grum com o Barbárvore. Tipo, o Grum com o Asterix. Não, o Gru com o Asterix, cara. Imagina que doideira que ia dar, hein? Gru errante com poção mágica do Asterix. Ou então, pra zerar a conversa, o Batman do Christian Bale com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. pra ser a maior bilheteria da história do cinema mundial. Não, já aconteceu, chama-se Vingadores. E com este comentário Marvete, eu gostaria que eu solicito a todos os leitores do Areva que chamem o senhor Luiz Carlos Modeste Marveco safado nos comentários. A gente se despede aqui, fiquem com a leitura de comentários. Modeste, grita o Areva aí. Whatever! A leitura de comentários, tem que falar baixo porque tem criança dormindo. É assim que vai ser. Aqui é o Freud. Estamos aqui com o senhor Marcelo Soares. Nana, neném, cacuca, vem pegar. Senhor Thiago Moura. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Porra, que tem a ver com o bebê? É carnaval. Caralho. É referência ao carnaval. Tá certo. Tá certo. Tá, então pode ser então aquela mamãe eu quero. Mamãe eu quero. Ai, aí sim. Mas não com a Valesca Popozuda cantando. Não, pelo amor de Deus, puta que pariu. Isso é a porta do inferno que abriu. Bom, vamos lá. É leitura de comentários, galera. Estamos aí com dois podcasts, ou um podcast e um 71, né? Um outro 171. É podcast 170, Evolução dos Games. Senhor Moura, diga aí o que você selecionou para ler. Vou começar aqui pelo Cural King, que ele foi contratado pela Praça é Nossa. E ele comentou aqui que o pessoal, porque ele comentou da leitura de comentários, na verdade, não comentou nem do podcast. É, quando vocês falaram do filme do quarteto, né? Isso, ele falou: o pessoal não entende que o Tocha de tanto pegar fogo ficou negro? Lógico que infalível. Ele botou Cural King, marca registrada, trademark ali. Eu gostei ali que tem um curtir que é do Carlos Alberto de Nóbrega, o curtir. Qual o país do Cural King mesmo? Eu não lembro. A versão africana da Praça Nossa vai ter o Cural King participando. Eu eu me atrevo a dizer, porque da última vez que eu disse eu errei, ele veio reclamar. É Cabo então... Verde, é Cabo Verde o país, lembrei. E o Paulo aqui que comentou, eu quis ler esse aqui do Paulo, ele falou uma coisa que eu queria falar, que ele falou o nome do desenho do Balu é Tailspin, que passava na TV Colosso. Porque quando o Zé falou disso no programa, que ele ficou, ah, aquele desenho do Balu, eu não lembro o nome, eu fiquei pensando, tem o Spin, seu narigudo burro. Eu que não sei nada dessas porra, não via nada disso. Mais algum, Moura? Não, fecha a conta pra essa régua. Seu Marcelo de Soares de Nóbrega. Bem, eu só assinei aqui o primeiro do Heitor Thor, que aí virou Heitor Noir, e eu questionei isso no podcast, e aí ele tá respondendo, sim, eu era o Heitor Thor, mas passei por um reboot. Ah, ele tá com medo de ser amarrado no poste, né, por causa do Thor, o filho do Henrique Batista, né? E aí resolveu mudar. E aí depois ele botou, né, opa, não tinha visto os comentários do cast anterior, mostro pela mancada, porque ele perguntou, falou de uma coisa, um tema que eu não lembro agora qual foi, que a gente comentou no cast, só que na leitura, e ele disse que a gente tinha falado, então errou. E depois ele falou que sobre o ator antigo do seriado do Flash, e se ele fosse Jay Garrick, seria uma boa ideia para o Warner expandir o universo da DC, dando a entender sobre outras terras, quem sabe um filme da Liga da Justiça 2, ele enfrentasse o Sindicato do Crime, meio no estilo da animação Crise em Duas Terras, mas se já está difícil fazer um, imagine outro, então foda-se também. Não tem nem condição, né? Fazer um filme sobre multiverso já vai ser uma coisa mais complicada ainda. Se fazer um já está difícil. E aí, dá um ótimo cast e agradece a gente, manda os abraços e tudo que há de bom. Tá certo, tá certo. Bom, do que restou desse latifúndio pra mim aí, teve um comentário aqui do One Master, que concordou que as duas com a gente, que as duas temporadas de Misfits são muito boas, as duas primeiras, mas ele falou que a terceira é uma bosta, fumegante, e que lembra até a terceira temporada de Heroes. Fez até ele pensar que a terceira temporada de Heroes não foi tão ruim assim. É, eu não posso opinar porque eu não vi nenhum desses seriados, nem Heroes, nem Misfits, tem nada disso. Eu concordo. Mas o Marcelo concorda, então é isso. Vamos para o próximo podcast 171, Os Picaretas do Areva, ou da música. Comece você agora, seu Marcelo. É, o solução é aqui do Baltazar, que ele diz que o Latino é um cantor... Ele pergunta, o Latino é um cantor canalha ou apenas um gênio incompreendido? E aí o Henry responde, é possível as pessoas serem as duas coisas juntos? E aí eu respondo, eu acho que o Latino, ele é um cantor canalha, um gênio incompreendido que só existe como gênio numa terra bizarra, que não é nossa. Eu acho que ele é um gênio canalha, sim. Ou um cantor incompreendido, não sei. Não, eu acho que de todas as quatro palavras, a única que ele não é cantor. Ele é um canalha, ele é incompreendido e ele é um gênio, cara. Porque, tipo, o cara tá ganhando dinheiro fazendo merda, velho. Jogando merda na cara das pessoas e ganhando dinheiro. Quantas pessoas podem fazer isso? Ele é igual os macacos do zoológico, né? Exato. Ganha pra ficar jogando merda na cara dos... Com a vantagem que ele não tem que ficar dentro da grade. Ele fica lá pegando aquele que... Ainda bem que o latino é branco, não é negro, senão eu chamo a coisa. Ah, eu já ia ser chamado de nazistia e tudo mais, né? Que merda. O que mais? Outro do Heitor aqui que eu selecionei também, que ele disse que Roberto Carlos simplesmente é um latino garboso. É, fazendo a polêmica dele, o ratinho dele. E ele faz outra polêmica dizendo que o Kiss copiou. É, fala da polêmica do Kiss que copiou os Secos e Molhados. Aí ele fala, tá, eu sei que não copiou, mas que Secos e Molhados é infinitamente melhor que o Kiss, isso é verdade. Então, duas polêmicas jogadas no comentário do Heitor. Eu não sei porque chamar de polêmica é uma coisa que é óbvia, tá ligado? O cara bota fatos, e não, isso não é polêmico. Não, vamos lá. Chamar o Roberto Carlos de um latino garboso é sacanagem. Roberto Carlos tem sua cota de acusações de plágio, mas, cara, pra chegar no nível de safadeza do latino, é, porra, aí é demais, né? Mas o latino, no concurso de safadeza, ele é tipo o Silvio Santos do Troféu Imprensa, cara. O concurso não pode participar. Sabe que faltou uma categoria pro Roberto Carlos no podcast? Eu devia ter falado dele. Esquece a parte do plágio, que já tem muita gente que se encaixa nisso. Mas o Roberto Carlos tem uma categoria de safadeza que tinha que ser mencionada. As músicas temáticas de pessoas, assim. A música pro caminhoneiro, a música pra mulher de, sei lá, de 30. Não sei quais são as músicas. A música pra gordinha. É muita safadeza mulher isso. De óculos, é muito ridículo, né, cara? Isso merece um programa especial só com essas músicas temáticas do Roberto Carlos. Puta que pariu, não. Fugi disso. Podcast especial Roberto Carlos. É, que merda. Nosso especial do Roberto Carlos vai sair lá em dezembro. E tem outra safadeza do Roberto Carlos, que ganha 20 milhões de reais só pra dizer ser vegetariano, vou ter ser carnívoro. É ridículo, cara. É muito vergonhoso esse comentário, esse comercial. Aí a Cris Ombro falou, Secos e Molhados, melhor que quis. Aí botou o João do América aqui, esculachando, cara. Sacanagem. Cara, é isso aí. Secos e Molhados, melhor que quis, é difícil, né? Assim, é gosto pessoal, né, cara? Eu gosto dos dois, pra dizer a verdade. São tão diferentes que a única semelhança é a parte da performática lá, da maquiagem, não sei o que lá. Porque são estilos totalmente diferentes. Porque são bandas parecidas mesmo, né? Estão tudo dentro da mesma lógica. É um quis, é um seco e molhado. Depende de como a pessoa gosta, né? Ah, meu Deus. Olha aí, outro concorrente pra ser nossa. É... Pro King ganhou um concorrente, hein? Com um companheiro de programa, né? Pode ser. Os dois podiam fazer o quadro juntos. Tipo aqueles que falavam assim, o que eu falo pra mim, tu fala pra tu. O que eu falo pra mim, tu fala pra tu. O foda é que o Coral King talvez não conheça nada disso. Não vai entender porra nenhuma do que a gente tá falando. Casa aberta! Manda o link do programa da Praça Nossa pra ele. Bom, que mais aí? Que mais, Marcelo? Tem uns pra finalizar a minha participação na leitura aí. Tem um do Black Negão que ele disse que, comentando sobre o podcast, que nós demos uma de MTV sem a participação do Kid Vinil do Areva. E eu pergunto, quem é o Kid Vinil do Areva? Luiz Carlos de Modeste. Ô, velho, os dois foram separados no nascimento, velho. Eu tô olhando aqui a foto do Kid Vinil. E os dois são dinossauros, né? Gostam de falar de coisas antigas e velhas e dizer que são roqueiros, né? O Modeste vai me matar, dizer que ele diz que é roqueiro como se ele não fosse. Não, o Modeste e o Kid Vinil foram separados no nascimento, cara, de certeza. Aquela capa do CD Magazine do Kid Vinil, velho, eu olho pro Kid Vinil, é o Modeste nos anos 80 saindo na balada, velho, de certeza. O Modeste é boy agora, sou boy. Mais alguma, senhor Marcelo? Não, você errou, acabou-se. Então, passa a bola para o senhor Moura. E eu venho aqui em nome de todo o fã clube do Freud que se manifestou no podcast 171, né? Começando pelo Stuart, que votou Freud voltou. E no podcast 171. É o Stuart, Capitão Óbvio, né? Obrigado, ele, Capitão Óbvio. Na verdade não é fã clube, porque ele não se manifestou. Ele só constatou o óbvio, assim, o Freud voltou e no podcast 71, ou seja... Não, mas ele botou pontos de exclamação, cara, pontos de exclamação, dois pontos de exclamação, o Freud mas voltou... Mas ponto de exclamação não significa necessariamente uma coisa boa. Claro que sim, ele está felicíssimo, não, cara. Não, mas assim, quando tu vê uma merda foda, assim, tipo, caralho, olha lá que merda que aconteceu, vou também falar com uma exclamação. Não, mas se ele tivesse indignado, ia ter um ponto de interrogação seguido por uma exclamação. Olha só o Pasquale da simbologia. Com certeza, o Pasquale emocional. Um monte de coisa. Tá certo. Esse pessoal que fica querendo que o Freud volte, meu Deus do céu. Mas não foi só ele, cara. Chris Zombie aqui também falou. O número 171 define bem o que foi esse podcast. Mas até que foi legal e valeu pelo retorno do Freud. Aliás, o Marcelo bem que podia ter colocado a vinheta de abertura antiga para comemorar. Meu Deus, é muito masoquismo, Chris, você querer aquela vinheta. Não faça isso. A gente fala que o Modeste é o popstar do Areva, mas o Freud tem uma coletinha de fãs saudosa, não. Cara. Não. E por fim aqui, um link interessante que o doutorando Black Negão colocou. Por que doutorando? Enfim, ele botou... Ele deve estar fazendo doutorado. Ah, pode ser. O filme Cadillac Records mostra como os pioneiros negros do rock foram quase todos plagiados e roubados pelos ídolos brancos inventados pela indústria fonográfica. E é bem interessante o link ali, eu assisti antes ali. Vale a pena dar um play. Ah, cara, eu tenho uma vontade de ver esse filme. Já muita gente já me indicou esse filme. Eu tenho uma vontade de ver esse filme há muito tempo que eu quero ver. E verei ainda. Mas, cara, isso que ele falou é verdade, né, cara? Quem começou com a parada toda tem uma influência um pouco ali do pessoal da música country, também no rock, mas a influência maior é do pessoal do blues, né? Que começou o rock, foram os negros a partir do blues. Então, realmente, o pessoal teve que dar uma maquiada, botar a branquelada pra cantar pra poder vender pro grande público. Então, não deixa... Por mais que o pessoal... A metade do cara pode estar meio receoso, como é que fala? Sei lá, me falou a palavra agora. Isso aí. Mas procede o que ele tá falando, sim. E é isso aí, passa a palavra pro nosso âncora novamente. Nosso âncora novamente. Essa parada do Freud voltou sendo a meia dúzia aí de coitados que... A meia dúzia que ouve, né? A meia dúzia de coitados que acham que isso pode ser bom, vai tirando o cavalinho da chuva, porque estou aos poucos participando esporadicamente de alguma coisa. Ainda não estou em condições de voltar à ativa definitivamente. É, mas tá muito bom o podcast sem mim, ele vai ficar até melhor sem mim, eu sempre disse isso, né? Coitado de quem pensa diferente. É, com relação à pegadinha, teve uns bons aqui. O Coral King botou: tem cara de ser pegadinha esse podcast, não baixarei. Duvido que ele não baixou. E o Luciano Abraão: ué, só 18 megabytes? É, Luciano, é porque é pegadinha do malandro. Mas até que teve um embromation legal, assim. Teve outros comentários que vale falar aqui, de outros exemplos que o pessoal deu, né, de chupetadas musicais. Que foi o Alguma Pelada, falou, lembrou do Barra Man com o Let the Dogs Out, que virou só as cachorras do bonde do Tigrão. Péssima lembrança sua. É, e depois o Heitor Noir falou do Front 242, que depois virou Serol na Mão no bonde do Tigrão, né? Cada país tem a música que merece, né? A gente tem que aturar isso aí. Então é isso, chega de comentários, vamos para os assuntos relevantes ou irrelevantes. Quem quer puxar algum assunto aí? Seu Marcelo. Eu queria comentar aqui algo interessante, porque todo ano tem uma pesquisa sobre podcast, que é o Pod Pesquisa, e esse ano tinha saído a lista de cast para você escolher lá e selecionar como os que você ouve, e não tinha um Areva antes. E aí algumas pessoas até vieram me perguntar por que não tinha e tal, e eu não sabia, porque não sou eu que seleciono, né? Parece que algumas pessoas reclamaram lá, né, que você pode mandar reclamação por e-mail e tal. E aí acabou que entrou. Agora o Areva está no Pod Pesquisa. Se você ouve o Areva, você pode ir lá, que é podpesquisa.com.br, entra lá e seleciona entre os podcasts que você ouve o Areva, e depois faz um comentário lá, as outras opções lá de... Responde um quiz sobre suas preferências podcastais. É como um censo, né? Você diz quantos anos você tem, o que, é que você tem, como é que você acessa essas coisas. Então entra lá e acessa. Só isso, Marcelo? É, por enquanto só. E senhor Thiago Moura, algo que é para colocar em pauta aí? Eu comentei rapidamente que semana passada a gente não conseguiu comentar, mas o trailer dos Guardiões da Galáxia. Da Galacta. Da Galacta, Guardiões dos Galáxias. Eu achei interessante, achei legal, cara. Assim, eu achei que é legal, você vê claramente que a ideia do filme é ser mais crachado, assim, ser mais tirador de onda, né? Eu acho que vai ser legal o filme. Mas assim, tudo tem uma perspectiva, assim, uma... Os filmes da Marvel, o único que realmente me surpreendeu muito, que eu falei, porra, que filme realmente foda, foi acima do esperado, foi o Vingadores pra mim. Todos os outros eu sempre vou com expectativa baixa e às vezes eu saio feliz, às vezes mais ou menos. O Thor 2, por exemplo, cara, eu achei horrível o filme, muito ruim. E olha que eu gosto do primeiro, cara. Eu não fico com a expectativa alta, não, como muita gente se empolgou com o trailer, como muita gente tá empolgado com o Capitão 2 aí. Mas eu acho que vai ser legal, assim. Vou com a expectativa normal e vamos ver se vai ser pra mais, pra menos, ou se vai ficar na média. É, eu gostei de ter essa pegada meio ópera espacial, cientista. Nem um cientista, eu acho que ainda um pouco antes, assim, tem umas coisas bem... É, anos 50 até. Essa coisa dos uniformes, das coisas meio galhofas assim, de roupa e tal. Mas eu achei interessante. Essa comédia, acho que pra mim vai pelo um caminho diferente do que foi, por exemplo, o Star Trek, né? Que era mais sério, um filme mais sério e tal, e como provavelmente vai ser o Star Wars. Comédia galhofa pra mim é o que serve mais. Eu acho que foi o caminho perfeito que a Marvel podia ter feito agora. E eu acho que vai ser um filme interessante. Não vai ser, como todo filme da Marvel, não é fantástico, né? Não é nada que modifica a vida das pessoas, mas vai ser um divertimento bom. Ah, sabe o que eu achei maneiro? Porque assim, o último filme de super-herói no espaço que tentou ser sério foi Lanterna Verde. E pra dizer que eles tinham um pouco de comédia, eles chamaram o Ryan Reynolds. Então, cara, é muito legal. Eu achei muito legal o trailer, eu achei muito legal. O trailer começa, dá a impressão que é um troço muito sério, tá ligado? O cara entrando lá na caverna, cheio de coisa. E daí vira uma galhofada dali pra frente. Culmina com o logo vindo com aquela música engraçada pra caralho, bem de filme de comédia, assim... Achei muito, muito zoado. E um filme que, cara, tem um guaxinim com a metralhadora, não podia se levar a sério, né? Naquele começo é muito chupado do Indiana Jones, né, cara? Por aí você vê que o negócio é pra ser zoado. O próprio diretor falou numa entrevista, um cara perguntou, você não achou meio chupado do Indiana Jones? Ele, eu tenho que parar de botar referência do Indiana Jones em todos os filmes que eu faço. Mas sabe o que eu acho maneiro, cara? Assim, não do filme em si, que eu acho que vai ser legal, mas a gente sempre, o pessoal fala muito assim, ah, porque Guardião da Galáxia é uma aposta muito arriscada da Marvel, porque os caras são desconhecidos e porque o filme tem um tema mais zoado. Mas, cara, para pra pensar. Os caras são desconhecidos. Cara, o Homem de Ferro não era mega conhecido antes do filme dele, cara. Assim, a Marvel, na verdade, a Marvel Studios, fora o Hulk, que já era muito conhecido, ficou com os personagens que não são os top de audiência, né? Porque os top de audiência é o Homem-Aranha e os X-Men, né, hoje em dia, né? Até começarem os filmes da Marvel. E tem uma outra coisa que eu acho curioso, cara. Eu nunca li um gibi do Guardião da Galáxia. Eu tenho curiosidade de ler o do Guaxinim lá, porque ele teve um gibi há muito tempo atrás que foi desenhado pelo Mike Mignola, que eu admiro muito o trabalho dele. Mas nunca li. Mas o meu filho já conhece todos os personagens, sabe o nome de todos, cara. Porque tem no joguinho do Lego Marvel, porque tem no desenho do Homem-Aranha. É, os caras não tão de bobeira, né, bicho? A Marvel tá dando um show de como transformar personagens não conhecidos em personagens conhecidos, cara. É, e ela foi inteligente, assim, porque a formação que tá nesse filme é basicamente a formação que tá em boa parte das obras dela. Tá no nesse desenho do Homem-Aranha, tá no desenho do Vingadores que saiu, que foi cancelado também, eles aparecem. E é uma formação que chama atenção, né? Tipo, um guaxinim, você tem uma árvore viva, tem uma mulher toda verde, um humano normal. Então, é uma formação bem interessante. Sim, lembra muito pra mim, cara, os piratas espaciais que tinha nos X-Men. Tem uma pegada, assim, parecida, assim. Eu não duvido nada que se fizer sucesso esse filme, a Fox vai querer fazer o Piratas Siderais lá. Muita cara de pau, né? Como se eles não tivessem cara de pau, né? Não duvido mesmo, não. Mas é isso, né, senhores? Algo mais a declarar? Não, só desejar a todos os ouvintes um bom carnaval e pra quem não for aproveitar o carnaval, sei lá, uma boa cerimônia do Oscar. Mas temos uns avisos importantes aí pra finalizar, né, Marcelo? É, a gente tem que avisar que o podcast a partir agora de março, por questões técnicas de vida pessoal das pessoas, vai ser quinzenal agora, vai se tornar quinzenal. Ih, agora vamos chiar pra caralho. Não vai ter mais toda sexta-feira, mas, entretanto, contudo, porém, teremos uma atração, digamos, nova, mais ou menos nova, mais ou menos requentada, mas aí é uma atração para substituir o podcast nessas sextas-feiras que não vai ter, né? Então ela também vai ser uma atração quinzenal. Pois é, teremos a Rádio Areva, a Rádio Areva comandada pelo Kid Vinil dessa vez, ou seja, o Modeste, vai ter um arquivo de áudio aí quinzenal com uma seleção legal aí de músicas aí e temáticas de cada semana, comandadas pelo Kid Vinil do Areva. Então é isso, não tá dando pra gente fazer. A gente tinha que mudar a mesma periodicidade. E aí, o pessoal que quiser aproveitar o seu tempo de ócio da Não Tem Podcast hoje, vai ter uma boa atração musical, um show de calouros. Quase um show de calouros comandado pelo Modeste aí. Os fãs aí do Modeste que adoram falar bem dele e tal, mas tem mais Modeste aí. Primeiro programa já tá pronto, tá bem legal, eu ouvi. Oi, eu ouvi. Minha filha número 2 ouviu também. Oi, aguarda. Agora você pode falar isso, né? Meu filho número 2, meu filho número 3, meu filho número 1. tá bravo. Mas é isso, então mandem aí comentários, mandem e-mails para o contato@areva.com, deem likes, dê uma dedadinha. Ui, no Facebook do Areva, tweetadas, @Areva e mais alguma coisa, senhores? E sigam sua vida, sejam felizes e whatever! Podcast Areva foi editado pelo Mike Soares, Produções Midiáticas.